rima que desce do firmamento. Deus a coloca por cima das leis do renascimento. Um filho não é nosso encanto pequenino, é flor cortada no pé e ninguém sabe o destino. Voltaste à terra, sei disso, mas meu amor te assegura, és como a terra em serviço que é minha por escritura. Espírito escreve, escreve. No entanto, seja onde for, nada diz, mesmo de leve, quando quer falar de amor. Amor, na reencarnação, ninguém consegue ocultar. Alan escuta o coração pelo silêncio do olhar.